mais importante na vida é ser-se criador, criar beleza. Para isso é necessário pressenti-la aonde os nossos olhos não a virem. Eu creio que sonhar o impossível é como que ouvir uma voz de alguma coisa que pede existência e que nos chama de longe. Sim, o mais importante na vida é ser-se criador. E para o impossível, só devemos caminhar de olhos fechados, como a fé e como o amor.